Hotel TR1 2685. 2545, 2685. Boa noite, até 3285. Boa noite. Drone, apresente solicita drone direto para o destino Romeo Charlie. Autorizado, Romeo Charlie X-Ray, Subo 085. Aparelho 9808, parafuso permanente, posição remota 1. Cenário remoto, aguarde, fica na aguarde. Remoto 13, aguarde na patrona 208. O 6310 decola, o Zulu 6, chama o controle 208. 208, obrigado. Controle, posso? Boa noite, Xené 6310. Controle, Salvador, boa noite, Xené 6310. 6310, boa noite, Subo 350, a saída PUCA. 310, saída PUCA. Trip 52, no meio, vou direto Aracaju. Direto Aracaju, 52, no meio. Salvador, boa noite, total 9007 com Alfa. Total 9007, boa noite, identifique isso até o 050, chegada bom. 050 na bom, aqui, 9907. E tem o ponto de espera via Patinga, chame pronto para decolagem 3295. Patinga, ponto de espera, ponto 95, é confirmado. Salvador, Gol 604, Gate 02 para o pushback e acionamento. Sente no 2, aguarde. Guardando no 604. 9808, autorizado pushback na área remota, chame táxi. direita para 090, permite. Qual é o tráfego na nossa frente? Tráfego à sua frente é um ATR-72, está a 9 milhas, com 110 nós mais lento que sua aeronave, passando uma centena em ascensão a 190. A sua razão de subida é superior, seu limite será manter esta proa por 10 milhas a partir da presente e após o aproximo. Desde que 10 milhas da presente, após o aproximo? Jambo, jambo. Jambo, tente. Salvador, boa noite, Europa Tiro Eiffel. Yes, one question. Can you give me the instrument departure for the runway 10 we are expecting tonight? It's to Madrid via Natal, Apertura 10. Yes, yes, Apertura 10 to Natal. Yes, the instrument departure will be Azote 1 Alpha or Puka Zipar? It's gonna be Puka Zipar. Obrigado. Tá, agora sim, livre para o feedback e acionamento, obrigado. Ah, ok, pensei que era 889, 889, pronto, liga a linha e decolar, 21 00 graus, 129. Autorizado, linha e decolar, 189. Estabilizado. Sete para 2.3.016, vai reportar estabilizado, 5.4.2. Salvador, o Web 6747, boa noite. Informação Bravo, ponto. Não tem barulho. Qual era o Web? Web 6747. Ok, aguarde quanto barulho, um minuto. Identifique, boa noite, desça até o 050, chegada Mari. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via AP Zulu 16, via Belo Horizonte e Bridge Belo Horizonte, decola da 10, curva à direita, saída da El Leda, depois volta à posição Bridge, aciona 5140, controle 208. Veículo 24, controle 208. 5140. 1889 decolou 24, controle 208. Estado 370 para Guarulhos, pode cotejar ou 567? Pode cotejar. Estado 370 para Guarulhos, apresurou no meio até Belo Horizonte. Está é o Leda Fiji, a nossa saída. 5140 transponder, 1208 controle. A correia, o chão pressiona. Passeio 9808 para o táxi, 45 a bordo, 3, 5 horas e 30 de autonomia, alterna Fortaleza. Perfeito, Chico. Obrigado, amigo. Bom trabalho. Próxima aeronave da Gol, que está na faixa central, vai seguir ela como número 2 e chama pronto para decolagem no ponto de espera. Chama no ponto de espera, pede o Gol, passa a aeronave 208. O Gol 1604, 190 a bordo, 3 horas e 25, alternando restrições. Autorizado, até o ponto de espera direito, chama para a decolagem. Pronto para a decolagem, chamará o Gol 1604. Total 9907, reduza para 1970 nós, desce e mantenha 4 mil pés. Já para 4 mil pés, reduza para 1970. T521 no meio, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 12685. T04 autorizado, alinhagem de colagem, é um turno 00 graus, 129. Autorizado, alinhagem de colagem, 1604. T3898, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, foi proa de Duna, autorizado ILS. Desce para 2000 com 10 no 6, está continuando na proa. De Duna. Ok, desce de Duna. 2.096, 3.396. Total 9907, autorizado ILS, lista para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, total 9907. Ok, vai decolar da 1.7, confirme. Ok, para conquista, pronto, cópia. Colagem 604, 1-0-0 com 12. Obrigado, 604 agora. Pois, voa direto, conquista nível 300, aciona 5125, controle frequência 20, desce 18. Chama para o acionamento. O 908 vai ter condição de decolar imediato logo à direita, confirma? Confirma, parceiro, decola imediato. Que está autorizado, ingresso e decolagem imediata, ventura 00 graus, 12 nós, parceiro, 908. Vem decolar imediato, 98. 604, decolou os 28, controle 208. Vamos ao controle agora, 1604. O meu Charlie X Rei, qual o seu estimado de pouso? O controle 1604 agora decolou. Romeu Charlie X Rei, quente. Gol no 604, suba ao 370, sai da MOMO Vigilância. MOMO Vigilância para o 370, 604 agora. Outro, ele podia confirmar a frequência da torre? 118 decimal 95. Legal. Torre, só Salvador Azul 4235, estabilizado, baixado, travado. 6, continua, aproximação, aguarde autorização de pouso. 35. Check-train autorizado, o pouso, o vento 100 graus, 12 nós. 4235. Lixame Recife, 125, décima 1, alterne 13325. Recife, 125, 13325, gol 1889. Total 9907, chame torre 118, décima 95. 11895. Controle Salvador, passeio 9808. Passaria 9808, suba ao 190, sem dar MOMO. 190, MOMO, passeio 9808. Controle Salvador, boa noite, total 9907, baixou e travou. Tá, 9907, autorizado, continuar a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, continuando aguardando. Romeu Charlie X-Ray, chame Recife, frequência 128, décima 8, alterne 126, décima 0. Azul, Soros 3-2, Liga Direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Liga Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, na sua. Azul, 4-2-3. Sareda 9808, posso aprender o Pátio Azeiro do presente? Desça ao 050, chegada Mar, identifique. 050, chegada Mar, identifique. Me atinge 2000, 9 milhas de dona, UTAN 3398. Reporte estabilizado. Autorizado, LS X-Ray da 510, reporte estabilizado, UTAN 3398. Passei 9808, foi ideal para Juazeiro, 013. Está autorizado, pouso para o total? Estimativo, está livre, vento 100 graus, no UTAN. Proa direto. Direita 030, 9808. Salvador, boa noite, Rio Macia 464, bravo. Batizão 225, baixa para 160, na porra. 9646, foi proa de Duna, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no meio, identifique. Volta para 2.100 ou 9.096? Afirmo. 9.096 para 2.100. Afirmativo 3305, pro de TAP até o 050. TAP 050, 3305. 235, vai voltar pela Delta. Confirme. Está aqui na Juliette, senhor. E retorna para o site dele. Sim. Total, seu solo aos 35, Libra à direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3 na minha escuta. Libra à direita, Alfa, Kilo, Pátio 3 na sua escuta, total na fase 07. Nível 050, foi na proa da posição Pelo. Quando na proa da posição Pelo, chamaremos quando no ideal a fase descida, ok? Ideal de descida, reporte livrando para o 050. Ok, eu reportarei. Boa noite, Chanel, 313, informação Bravo, posição 4, autorização Guarulhos, pronto para 4. Ok, gente, aguarde o copo. Taxi 8895. Doutor Salvador, 3698, boa noite. 3698, cheque trem autorizado, pulso, pista no zero, vento 1, 00 graus, 10 mais. Baixado, travado, livre pouso, funcionou 0, são 3398. 6303, pronto para bater? Pronto. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Bridge, Pesolo no meio, Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva à direita. A saída é a Dael, Leda e depois Rua Bridge. Aciona 5142, eu controle frequência 20, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 360. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, Bridge, após o Luno meia, Bravo até o Zulu. 5142, 1208. Correto, te apaixonar. Tá lá. T9808, tráfego posição de 10 horas a 14 milhas no rumo oposto, passando nível 120 em descida, um Boeing 727-200 da Rio. Passaria do 9808, copiou o controle? Copiado, 9808, está comendo o tráfego. Rio 9646 vai cruzar com tráfego agora, posição de 10 horas a 10 milhas no rumo nordeste, passando 90 em ascensão. Positivo, Rio. Podemos bater high speed? Afirmativo, é o número 1. Obrigado. Mas eu tenho visual com tráfego. Sareto 9808 está superando o tráfego em altitude, reassuma navegação na proa de Juazeiro. Proa de Juazeiro, 9808, obrigado. Doutor, 6747.5. Na 5, sim, está autorizado. Puxa, acionar, chame táxi. Autorizado, vai estar para o táxi. 7747. Autorizado o ingresso, estamos 7, a parte alinhada para o outro reforma. 39, início aos 40, língua direita, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3398. É, Fátima, até me escuta. Não, por favor. Prossiga? Final 170. Afirmativo, submantém 170. 70, obrigado, 172, obrigado. Da 3305, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0 no meio, reposto estabilizado. 2000 pés, portará estabilizado, da 3305. O Rio pode curvar para a proa 180 para encurtar? Afirmativo. Obrigado. Com 176 a bordo 4 horas, fixa autonomia, alterna com fim. Após a passagem do tráfego da Plan que está passando à sua frente agora, livre táxi até o ponto de espera, chama o ponto de decolar. Após a passagem da Plan, livre táxi até o ponto de espera, vai chamar, minha sete passagem. Whisky, Bravo Whisky, pro de TAP desça até o 050, identifique. Whisky Aquiliforme, decola aos 43, controle 120 decimal 8. Chamará 120 decimal 8, Whisky Aquiliforme. Eu tá estabilizado o localizador. É minha torre 118 decimal 95. Boa noite. 245, muito obrigado. O 3555 iniciando a descida, abandonando 140 para 050. Gente, prossiga até 4000 pés, ajuste 10, 16, 55 no 5. É 4016, 55 no 5. Nove oito zero